Enquanto isso, no ônibus da Zona Sul. E aí, mano, certo? Certinho. Beleza, mano. Pode crer, mano. Sem novidade. É, pela org, certo? Só, mó ideia, né? Só é, mano. Pô, é da hora, mano. E o chegado, tá tretando na escola, mano? Uma pá de mano. Mó renca, mano. E aí, vamos fazer um rolo, seu bobo meu pisante, mano? O jaco na pulseira, mano. É, sou motinho no meu 38, é. Não, sai fora, jacaré. Bater uma ficha no flipper, mano. Suar na escola, mano. Fumar umzinho. É, e as minas, meu? Só bactéria, certo? Vagabunda, essas mulheres. É, tudo maçanete. Só, tá na minha hora, hein, mano. Certo, positivo. Só na finalidade. Certo, peixe. Enquanto isso, na sala da justiça... Com 1000 comerciais fajutos, Batman. Que foi desta vez, menino prodígio? A propaganda da boutique da Mulher Maravilha vai entrar em rede nacional. Quinzena de cama, mesa e banho na Wonder Woman. Ofertas que transformam a super heroína do lar em dona de casa maravilha. Confira. Laço da Verdade. De 37 por apenas R$26. Braceletes à prova de balas. De 60 por apenas R$59,99. Avião invisível. De 17 por apenas US$15 milhões. Maiô corpete estampado com motivos da bandeira americana. De 22 por apenas R$30. Jogo de panelas Mãe Ágata. De R$85,99 por apenas R$85,98. Lençol de couro com travesseiro de cetim para casal gay. De R$69 por apenas R$24. Batedeira centrífuga 8 posições. Santos Massacres, Batman!